Vem pro show do Intersom, o verdadeiro representante de Curuçá, e você sabe disso. Banda 007. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose you this way. And now I'm just falling. Eita, meu parceiro, deixou! Olá, Boninho! Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco é assim mesmo, deixou é a vida. Eu te perdia, eu te amo. E aquele louco amor inesquecível tira do coração. Eu te amo. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. O tempo já passou, eu não consigo calar meu coração. Eu te amo. Like a fool, I was waiting. Like a fool. Agora Chirozinho tá na área. Suel não é, Rafinha? Quando é amor, a gente se esquece do passado e tudo que passou. Intersom. A gente vive em pensamento e o presente esquece a cor. O DJ que tu dá valor. DJ Luan. E o olhar de quem se ama é o brilho encantado. Quando é amor. Mandar um abraço aqui. O nosso amigo parceiro Rafinha 3D também está comigo. Obrigado a você, Rafinha. O que era pra ser meu anjo já não é mistério. E olha meu parceiro Batata também ali com a gente. Sempre longe, Zé e Batata. Só se for de saudade, se ela magoar. E se magoa, chora. Chora porque ela é tudo. Ela é a dona do mundo. Minha estrela, meu ar. O nosso amigo também, parceiro. Chora. Os futuros também de São Caetano. O show com a gente, obrigado a vocês pelo carinho aí. Chora sem saber porquê. E o meu parceiro Kiko dos Fogos também ali com a gente aí, Kiko. Que se magoa, chora. Chora porque ela é tudo. Ela é a dona do mundo. É ou não é? Minha estrela, meu luar. Começando! Intenção! Exagerado sim, sou mais você que eu. Não sobrevivo de olhares, de alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. E meu parceiro Chaguinho, só na mãe, Chaguinho. E que se dane a minha. Tá na retaguarda, já já tem você. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou o que, Jota? Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Por quem? Fala pra mim, vai. Só ir. DJ Luan. Finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio. O meu parceiro Tayá tá ali com a gente, hein, Tayá? E você? Ele é a primeira dama, chá na mão, hein, Tayá? Não finja que eu não tô falando com você. Como diz o Ney, vai só na mãe pra não quebrar a sandália. Passando. Mas me apaixonei pelo que eu inventei. Como é que essa onda aí tem o Zé do Coco do Interson, é isso? Meu irmão, pelo amor de Deus, que situação é essa, viu? Acento News PJ. Mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? Quem é culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Só porque virou só ex que tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonado e olha que não tenho medo. Interson. Não sabe o que é amor. Quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel. Te trair. Se alguém aqui não presta, é você, rapariga. Não. O nosso amigo Marcelo Batata, sempre loucos. Vestido com o Kiko dos Fogos, ele, Maurício. Tá todo mundo com a gente, obrigado a você, Júnior. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito. O meu parceiro Iago, ele, Ronzinho. Olha o Ricardinho do bem. Rapariga, bota o GG. Tô com a gente, obrigado a vocês aí, Júnior. Lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. Manda 007. Intersom, o arrebentão de Curuçá. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser e eu. Nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala. O nosso amigo parceiro Amarelinho, ele justiça com deles, Mancarão ali com a gente. Olha você, Amarelinho! Pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder. E eu? Beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore? E me contar que se apaixonou por alguém. E é o duelo! Oh. É esse dia aí. É justamente. Lua, toca pra galera, meu irmão! Pra dançar, pra dançar! Que mas é diferente! O que aconteça, então só a amizade me esqueça. Opa! Opa! Diz assim, Lu. E o quê? Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Lá vem mais uma! Desfazer das lembranças que o tempo me deu. Sou maluco. Agora é bola pra frente. O que eu quero é ser mais feliz. Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando. E o que tiver no guarda-roupa estou doando. Se é pra você chorar, bora fazer. Preparei umas peças pro brechó. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó. E não é Anda 007. E aí, ó? Oh, vai girando, minha galera, vai dançando! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. E aí, como é que é? Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira. E olha meu parceiro, amigo do meu, Eric da Nike. É sério. O menor nega também está aqui com a gente. Logo o seu coração. O Pinto também, é isso, os caras doidos também. De... Aí do Abate, tudo com a gente, obrigado a vocês, viu, Maninho? Eu vou pra aí, porque a noite tá fria. Você tá sozinha, precisa de... E aí, Dono? Pra te abraçar. Dá um lugar essa. Pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapando, qual é a tua? Quem me fala... O nosso amigo parceiro Edson também. O Mercantil William. Quando... Tá descruzada com a gente. Obrigado a você, viu, Maninho? Abraço, Luan. E a novinha? Eu te agarrei, novinha, pode falar. Te beijei, novinha, pode... Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha. O nosso amigo parceiro, os mototáxis do meio de Curuzá. Beijei, novinha. Juro com a gente, obrigado a vocês pelo carinho, tá bom? Te conquistei, novinha, novinha. Meu parceiro, Pegasus. O nosso amigo parceiro, Pega-te. Manda 007. Manda. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Se é pra chorar, vou fazer. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é... O nosso amigo parceiro Batata, sempre louco. Sim. Já falou com o Luan, para com isso, senão eu não vou aguentar. Ficou. Assim eu choro. E é Batata, qual é, Maninho? Se quase, só quase, entendeu e pratica. Esse é parceiro do meu parceiro, Thiaguinho! Quase, é tipo ir de volta daqui até... Thiaguinho da Pratinha, meu irmão, cadê o cara, hein? Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Vai deixar descer. É uma. E olha minha família Trinca Mastro bem aqui com a gente. E olha o cachorro. Deus o Gatitudo tá na área também. Obrigado a vocês, Maninho. Tá decorando a casa dele. Oi? E não vai deixar. Salão lotadinho do jeito que não gosta. É uma minha, outra dele. E olha essa daqui, ó. Banda. Que. Ô! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina ainda é sem... E olha meu amigo parceiro DJ Matheus também, o DJ Rian também aqui com a gente. Olha os DJ do Paredão Mega Pop 100 também, aqui no Abate Curuçá. Com seu amor, deixar de ser pião, ouvir modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Oi? Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Intersom. Deixo não. Intersom. Deixar de ser pião, ouvir modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. E eu? Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Começa a girar, senhor! Quero encontrar você no baile da saudade. Daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os corpos se esfregando e eu te procurando. Pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta! Seu carinho me beijando, me fazendo. E aí, Dumont? De diz o nome do teu DJ, vai. DJ Luan. É ou não é? Yes. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta. JP, vou te contar. O homem que falou que o melhor é o Thiaguinho. É ou não é, Thiaguinho? Deixa eu girar, Thiaguinho! Seu carinho me deixando me fazer. Um, dois, três, um! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fala, meu parceiro Rick, também do Abade com a gente. Obrigado a você. Foi a seta da braço do Luan, viu, ali, ó? Estrada, e tudo que eu recebi. E ela deixou vir nos malas também. Que eu não sei dizer. Que bicho alegre, é isso? Estou com a gente, obrigado. Eu sinto tão mal assim. Pra mim. Pra mim. DJ Luan. DJ Luan. DJ Luan. Aceita, meu amor. Olá, Luzinha. E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Joga meu amigo, parceiro Costela, terrorista, meu, Jeane, tá com a gente. E você não me Jeane, meu amor, eita, meu parceiro Júnior. Diverti, e tu fazendeiro, isso, é isso, é. O meu parceiro Checo também aqui com a gente do La Rocha. Giovanni Mil Grau. Tinha sido tão mal assim, pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou. E olha comigo também, por aqui com a gente. O tempo. Falando em coletiva, vai dos horríveis do Abade. Como é que é? Os horríveis, né? Adeu a um grande amor. Oi! Pra relembrar! Haroldo Reis e Valpinha dos Teclados. Beleza, um bibi soro. Espa fabricando mel. Guarda teu tesouro, joia marrom. Raça como nossa cor. E a minha? Nossa linda juventude. Página de um lindo bom. Canta que te quero, cais e calor. Claro como o sol raio. E a gente entregava aí sozinho, levando pra galera da manhã. E olha o Inter. Maravilha, juventude, pobre de mim, pobre de nós. São meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Vamos lá, se liga! Não pude evitar. E olha as meninas em fuga também com a gente. Olha a nossa amiga, Ciane. A Lucia também com a gente. A gente tá aqui com a gente, obrigado a você. A Dani e Gabriela também. A Gabi. A Miriam. Por isso escrevi. Todo mundo com a gente! A canção. Eu fiz pra poder te falar. E a palavra, Thiago? Palavras que toquem em seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Pega ela nessa aqui, ó! Interson, o super-herói, arrebentão de Curuçá. Só que tudo acabou, é melhor desistir de mim. E olha meu parceiro Jânio, também aqui com a gente, Anderson! Esse tema é o conselho, eu vou te contar. Cansei de sofrer, quero E olha meu parceiro Sandro Souza também. Bacereja está com a gente. Obrigado a você. E Sandro, um abraço aqui do Luan. Olha meu parceiro Thiago Sampre, site também. Os alucinados do Melody. Diogo também do site. Rádio Maria Melody, meu irmão. Está com a gente. Valeu você. Um abraço do Luan. Viu, Maninho? Do Luan e do Chico do Inter. Esse é o site que rola aí, o CD do Intersom, a parte do Luan, do Thiaguinho, do The Show! Porque todos os dias eu vou respirar. E detalhe, viu, gente? O meu parceiro Janderson já gravando ao vivaço, meu irmão! Dentro do coração. Intersom. Intersom. Intersom. Intersom. Relembra agora sim. Foi demais o que passou. Eu pensei que o nosso amor não fosse acabar assim. Por isso eu estou aqui. Meu parceiro Tayata, hein, Tayata? É a primeira demo ali com a gente. Então, só na mãe, só na mãe, curtindo o Inter. O som que eles dão valor. É? Intersom. E amar e ser feliz. Foi ou não foi? Foi mais que um sonho. O que é bom não pode acabar. Mais uma vez vamos tentar. Não posso esquecer. Nosso amor não pode morrer. Me dê outra chance, meu amor. É pelo nosso amor. Açaí Machine. Thiaguinho, deixa eu tocar essa daqui que eu quero ver se tu conhece. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. A banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente. Eita, meu irmão. O nosso amigo parceiro de metralhas de Curuçá. Eu gosto de brigar com você. A gente brega como esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. Olha o meu parceiro DJ Jefferson Digital. Eliseu também. Não se converia isso. Do Grude, é isso? Traficante nem ladrão. Da Grude, meu irmão. O Raio também do Mega Pop. Sei. E a galera daqui do CL Digital. Eu sou com a gente. Obrigado a vocês, tá bom? De Bragança, meu irmão. Vai contagiar. O meu parceiro Vinho também aqui com a gente, obrigado a você. Olha o meu parceiro Jailson. A Nara também, a Bia. Jadson. Olha o Marquinho Alves, está com a gente, obrigado a você, Jair. É o som da banda Sabor Açaí. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. E eu? Você vai curtir. Oi, oi. Com a banda Sabor Açaí. Inter. Eu fico louco. O nosso amigo parceiro Davi, ele o Rodrigo. Estão caindo também, estão com a gente. Obrigado a vocês, viu, Maninho? Esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não. faz assim comigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Aqui vou tocar meu parceiro Dodô, ele que deu valor quando escutou, olha aqui, ó. Olha aí, relembra! Olha essa música aí, Júnior. Cuidado com a noia, meu irmão. A noia é uma onda passageira. Tu vai fazer um monte de besteira. Produção, no produção. Vai receber paletó de madeira. Cuidado com a noia. A traiçoeira. Oi. Cuidado com a noia, meu irmão. A noia você rói até o caroço. E vai parar lá no fundo do poço. Fica igual bandeira de pirata. Só pele e osso. Puxa a onda, amor. Pele e osso. Libera, tia. Veja onde eu me meti. Vai relembrando! Veio do Talibã, era filha do Jajá de Jair. Adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. O meu parceiro Java do meio da família. Vira lá, tá tudo bem, estou com a gente. Obrigado vocês aí, ó. Oi! Nada errado ali, babá, eu te babá. A minha equipe do Ciclone Digital também estou com a gente. Obrigado vocês aí. O nosso amigo parceiro Anderson, Raí também. Olha o Adriano. É o Nildo. Foi atrás. Deixa eu mandar mais uma, senhor. Intersom, Intersom, o super-herói. Ele é o xodozão da galera, ele é o conquista povo do Pará. Ele é o melhor som da cabanagem, essa aparelhagem vai te agitar. DJ Nandio, DJ da DJ Luan. Quem faz a festa pra gente dançar? É dos signos que estou falando, sou fera que vem te conquistar. Venha pra cá, vamos dançar. Toda a galera tá dançando sem parar. Ai, meu amor, venha pra cá, daqui não pega. É os signos que agora vai tocar. Venha pra cá, vamos dançar. Toda a galera tá dançando sem parar. Vem, meu amor, venha pra cá, daqui não pega. Luan vai cantar, DJ Nandi, agora comande toda essa galera que está aqui pra arrepiar. Vai relembrando! DJ Nandi, os signos é grande. E o Interson? Essa aparelhagem tem o som de alucinar. Rebra, rebra, ela! Vai, vai, vai! Um, dois, três, já! Um, dois, três, já! Um, dois, três, já! Um, dois, três, já! Um, dois, três, já! Um, dois, três, já! Eu falei pressão! Ele chega pra curtir, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega pra curtir, chega pra dançar. O mini Rubi é nave mirim do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar. O mini Rubi é nave mirim do Pará. Silu é uma loucura! sério, quero com você ao seu lado está. Obrigado, meu parceiro Batata, também ali com a gente, sempre loucos. E ele está com a gente, obrigado a você, Boninho. E me diz isso. E aí, Kiko dos Pagos? Vou formar um espaço melhor. Interson de Curuzá. Não era pra você se apaixonar. Era só pra gente ficar. E olha o meu parceiro Santo Sonda também. Ele bate CDs, meu irmão. Você sabia que eu era assim. Ele, meu parceiro Thiaguinho Gomes. Thiaguinho Sambler. Também muito legal. O site aí, os alucinados do Melody. E olha o Diego do site também. A Divania Melody, meu irmão. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. E aí, Janderson? E o Ravi? Melhor saída. Esse Ravi no tempo do cancão era muita onda, hein? Vou te contar. Tira a vida. E ele fazia assim, chorava. Chora, chora, chora. Nosso amigo parceiro 21, aqui de Curuzá, também já com a gente, obrigado a você, 21. Pro cara Renabral. O nosso amigo parceiro William Pop também com a gente. Mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Você não gosta de mexer no HD, né? Tá, mano. Me ensinou quase tudo o que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. E olha pro parceiro Costela, terrorista também. E a Jane, o meu amor, nosso amigo Marcelo Júnior. Fazendeiro, Júnior Fazendeiro. Eu não tinha. O Marcelo Jeco do meio da rocha com a gente. Olha o Fernando no Mercantil. O Giovanni, é isso? É? O Giovanni Mil Grau também com a gente. Obrigado a você, Giovanni. E não quis me separar. Ela também tava perdida. E por isso agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela. Porque eu não tinha mais ninguém. E o Rafinha disse, disse. E eu disse, né? O meu parceiro Patrick da Claro, do bem. E a primeira dama, Caiana, é isso, tá com a gente, é? Valeu você, viu? E eu disse ainda cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. E o quê? E eu disse ainda cedo. Sendo batata sempre louco. E aí, maninho, como é que é? Você, o Guigo também ali dos fogos, tá com a gente aí, ó. Fui, gay! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. O Anicélio também, ele, o Beto. Tô com a gente, obrigado a vocês aí, maninho. Eu preciso te encontrar. Vai. Obrigado, meu parceiro Ismael Dantas também com a gente. Obrigado, Janderson. O Marquinho Alves também estão com a gente. Obrigado a você. E olha, Michele Jamerson também aqui. Lá do Telégrafo, vê lá aí, meu irmão. Pega logo o seu coração. Já não aguento de tanto. Eu vou pra ir porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. O nosso amigo parceiro Jailton, o mototáxi também está com a gente, manda você, Jailton. Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Lonzinho me apagou a luz. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te convenci, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, novinha, novinha. Peraí, peraí, peraí. Eu quero saber quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem quer beijar na boca hoje, dá um grito! Tem alguém do Paixandu hoje aí, tem? Só quem é do Paixandu, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. E bate na palminha. E bate na... E dá uma vaia no Clube do Remo! Cadê a galera do Clube do Remo? Tem alguém do Leão aí? Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Galera do Leão, faz o símbolo da periquita que eu quero ver, vai! Tchá, tchá, tchá. Eu falei pra Samuel! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. É preto. Fala impressão. Vem chupa todo lado, vem chupa todo lado, vem chupa todo lado, vem chupa todo lado, vem chupa todo lado, vem chupa todo lado. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Vai. Na nossa tropa, é o seu conceito de chachota da nossa tropa. É o seu conceito de chachota da nossa tropa. É o seu conceito de chachota da nossa tropa. É o seu conceito. Joga meu parceiro Irãozinho, ele, Carlinhos também. Da lombada, meu irmão. Da lombra eterna. Um, um, dois, três, vai. Quando o Luan fala a pressão, sai da frente. O Jefferson do meio digital está com a gente. Aí tá CL, meu irmão de Bragança, está com a gente, valeu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bagulho doido. bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Vai jogando essa mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Bate na palminha, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Só quem tá solteiro vai jogando a mão em cima. E bate na palminha, e bate na... Quem já beijou na boca hoje aí? Quem já beijou na boca? Quem quer fazer a mão no escurinho dá um grito. E olha minha família que é mão sossego do Michelari de Garapé Azul. Eu falei pressão! Esse Lua é uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Vai, vai, vai, vai! Vai, vai, malandra! Tá louca, tô brincando com o bumbum. O nosso amigo parceiro Chapa e o Jacó também com a gente, obrigado a você. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta, se te olhar, desce, fica até o chão. Chegou gostoso, aqui no meu olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar engraçando contigo, é taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. É cocada boa, não é? É cocada boa. É ou não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. Você curte aqui naquela marcha, naquela marcha. Naquela marcha, naquela marcha, ó. Um, dois, três, vai! Imagina o Raim da CL também. E olha o patrão Henrique também. Henrique Castro da Torre. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. E aí, JP? Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. O Luanzinho pirou de vez. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Pirou, pirou, pirou, pirou. Vai, vai. Cadê o Loló? Vai. Me dá o Loló. Vai. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Ló, ló, ló, ló, ló, ló, ló. Você é Papai Noel. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. E o quê? Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. E olha a turma bem comitiva também aí, ó. No meu baseado. Da embarcação Comandante Rian, eles estão no Interson. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. E a minha família Trinca Massa, o Tito. O Tito, o cachorro louco está comigo. Obrigado a você aí, Boninho. Sendo batata ali com a gente de batata. Sempre louco, vai pra cima, vai, vai. Que gol! Nos fogos tá com a gente aí, Maninho. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar. Saber aí, cadê as mulheres que gostam de homem aí? Tem mulher que gosta de homem? Peraí, peraí, que eu vou deixar bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Cadê o grito das mulheres que gostam de homem? alto. Dá pra ser melhor, dá pra ser melhor. Cadê o grito das mulheres que gostam de homem? Agora eu vou perguntar pra uma charada, pra uma charada, pra uma charada, pra uma charada tarada, pra uma charada tarada. Eu vou baixar o som, eu vou baixar o som. Cadê o grito dos homens que gostam de homem? Olha aí, meu irmão. Eita, bando de fresco! Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Um, dois, três, um! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. É uma loucura, meu irmão! Deixa no batidão, não batidão, não batidão, não batidão, não batidão. Aqui é Linderson Som. O respeitado e consagrado arrebentão de Curuçá. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. E olha minha família Mil Grau, meu parceiro Zezinho, tudo bem aqui com a gente, obrigado a você. Aí Edielson! Encaixada, ele botada, botada, encaixada, ele volta pra botada, encaixada muito brava, ele volta pra botada, fica enlouquecida, depois dessa com essa braba. Encaixada, ele botada, botada, encaixada, ele volta pra botada, encaixada muito brava, ele volta pra botada, fica enlouquecida, depois dessa com essa braba. Encaixa, encaixa nele, encaixa. O Edielson, o Beto, eu estou com a gente, obrigado a vocês, meu maninho. Encaixa, encaixa nele, encaixa, encaixa nele, encaixa, encaixa nele, nele. E pede pra encaixar, pede, pede, pede, pede, pede, pede. Tchau! No caqueado do gingado, caqueado. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com desespero que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Quero ver, quero ver, quero ver. Luanzinho vai pegar. Tu pediu, agora toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai ter. Toda pinha na potranca do bumbum. Ela balança e ouro e chama de malandra. Ela vai se apaixonar. E meu Marcelo Janderson, tranca do bumbum, ela... Igual a gente, essa na manhã. Chama de malandra, ela vai se apaixonar. Esse é o meu eletricista do Interson. Vai, vai. Agora vai ajeitar. Playboy. Bebê Gravações, o Mural de Caicó, Rio Grande do Norte. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento. Já já te cheguei. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te peguei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei. Meu parceiro Rafinha, 3D aí, Rafinha! Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Deixa eu tocar essa daqui pra quem dá valor. Imaginando!

gente vai chamar o bingo pra ela já já, meu irmão. Valor de R$1.500, viu, meu irmão? Me perdi no seu olhar, tudo me fez apaixonar. E o quê? Quando eu te encontrei, me perdi no seu olhar, tudo me fez apaixonar. Quando eu te encontrei, Intersom, o arrebentão de Curuçá. Caminhamos à luz da lua, naquela noite decidi ser tua. Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão. E chegamos no forró, era noite de São João, e fizemos a festa, eu, você, meu coração. Arrocha sanfoneiro, quero dançar forró a noite inteira, e pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio pra esse amor abençoar. Arrocha sanfoneiro, quero dançar forró a noite. Vou começar sempre a falar, pois essa tem um bingo pra galera. Oi. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual mãozinho flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu, num barquinho de papel. Pra ver você, pra ver você, pra ver. Então, Bruno, quando for, o seu aviso, tá bom? Você não esquenta, não esquenta. Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar. Intersom. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar. Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar. E o meu amor, eu tenho, mas me falta o seu chapado aí, tem? Tem alguém cansado aí? Tem alguém que quer brincar numa boa aí? Tem alguém que quer agarrar um periquito ou um homem aí? Deixa essa daqui pra mim que eu quero ver, ó. Quero ver bagunça aí, ó. Só quem sabe, quero ver pegar santo, meu irmão. Chama o cara, vai. Chama a verete, tio! E agora? Chama a verete. Começa a luzinha amanhã. Chama, chama! Chama a verete. Olha como é que é essa música, ó. Ogu, ogu, eu quero um. É, meu irmão. Ogu, ogu, eu quero um. Ogu, ogu, o cara comer. Yeah. quero é um o cara com dinheiro. O cara com dinheiro. E vai dançando, vai dançando. Vai, vai. Na ilha Tupinambarana, todo mundo reunido. Parintins está enfeitado, vai receber o mais querido. Será que é o caprichoso? Ou se é, é o garantido? Será que é o caprichoso? Ou se é o garantido? Na ilha Tupinambarana, todo mundo reunido. Parintins está enfeitado. E olha meu parceiro Batata, sem milongos, aí Batata! Será? Ele o grito dos fogos, meu irmão, e que gol! É toda comitiva ali, sem milongos, meu irmão, vou te contar, viu? Será que é o caprichoso? Ou se é? Quem é do garantido, levante o braço. Quem é do caprichoso, levante o braço. Olha como é que tá o Bragantino. Olha o Inter, olha o Inter. Intersom. Os caboclas bonitas fazem a festa do lugar. De repente a moça da Serginha. Alegria com mais emoção. Caprichoso e garantido. Bate forte no coração. Garantido e caprichoso. Alegria da multidão. Quem é boi, vai? Quem é boi? Quem é boi? Deixa eu segurar, deixa eu segurar, deixa eu segurar. Deixa, deixa, deixa. Vai, vai, vai. Intersom. Intersom, o super-herói. Arrebentão de Curuçá. Tá valendo, Intersom! Menino, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, a tua saia gira o mundo inteiro. Para pra te ver, menino, me diz o que fazer com teu rebolado. Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma e no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem. Aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado. Curimbó, sei que é ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó, todo mundo balança no teu bailado. Curimbó, sei que é ginga do teu rodado. E vai dançando assim, ó. Vai, vai, vai. E vai dançando, vai dançando. Deixa eu brincar com a galera mais uma vez, deixa eu brincar, vai. Eu quero ouvir Raios. Ficou voltado por uma tal suruba. Não pude ir, Maria foi do meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando com uma... E olha meu amigo parceiro Ed, também Ed! Fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Ué? Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, Edson! E Edson! Já me passaram a mão na bunda. Hoje eu... Ainda não comi ninguém. Obrigado, meu parceiro DJ Jefferson Digital. Meu parceiro Eliseu Ferreirinha também com a gente. Obrigado a você. Olha que como eu estou. Grude, isso. O meu parceiro Rai também da... Meu parceiro Rai da CL também aqui com a gente. E a galera da CL Digital de Bragança. Eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta. Mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram uma bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua. E o quê? Já me passaram uma bunda. E o Luan? Ainda não comeu ninguém. Segura, Luan. Segura, segura, segura. Toca assim, vai. Sai daqui, eu não sei se é o cheiro, se é o fumo. Sei se eu tomo uma, só sei que essa é pra endoidar. Ciclista desconsiderando o negão. Ciclista desconsiderando o negão. O negão é cabeça de gelo. O negão é cabeça de gelo. What? Ciclista desconsiderando o negão. Ciclista desconsiderando o negão. Interson. O nego é cabeça de gelo. Interson. Sempre loucos ali, só todo mundo! Tô com a GG onde, não? Interson! Interson de... Interson! Paulo Ricardo Pronto! Pra lá e pra cá, meu irmão, R$1.500 após essa música, viu? Deixa eu parar logo, então. Interson e Lojas Santa Fé. As verdadeiras tradições de Curuçá jamais serão esquecidas.